filho. Até hoje eu não tive tempo pra brincar com você. Arranjei tempo pra tudo, menos para te ver crescer. Nunca joguei dominó, bolinha de gude, ou empinei pipa com você. Percebo que me rodeia, mas sabe, sou muito importante e não tenho tempo. E largar tudo isso para sentar no chão com você, eu lamento, não dá, não tenho tempo. Um dia você veio pro meu lado com caderno de escola, não liguei, saí fora. Continuei lendo o jornal, que era muito mais da hora. Afinal, os problemas internacionais são mais sérios do que os da minha própria casa. Nunca vi seu boletim, nem sei quem é sua professora, nem sei qual foi seu primeiro dia de escola, sua primeira palavra. Também você entende, não tenho tempo. O que me adianta saber as mínimas coisas de você se eu tenho outras coisas grandes a saber? Tempo, tanto, distância, abraço. Não tenho tempo, faço, pronto, diálogo. Eu não tenho tempo, amor, atenção, descaso, riso, choro. Se eu não tenho tempo, papo, distância, abraço. Não tenho tempo, faço, bronca, diálogo. Eu não tenho carinho, tempo, amor, atenção, descaso. Não tenho tempo, choro, não, o que que eu faço? Puxa, como você cresceu, nem acredito que é filho meu. Já passou da minha cintura, eu não havia reparado isso. Aliás, eu não reparo quase nada. A minha vida é corrida e quando tenho tempo, perco-me diante da TV por alguns momentos. É que a TV me traz informação. Isso é importante pra mim, principalmente pela minha formação. Sabe, filho, a última vez que tive tempo pra você foi numa cama quando o fizemos. Sei, filho, que você sente a falta do abraço, do riso, a falta de uma palavra amiga, de uma pergunta minha, do andar a pé até a padaria ou até o jornaleiro. A falta de um corre-corre, de um chute na bola, isso é da hora, mas eu não tenho tempo. Sei que você fica chateado, mas sabe quanto tempo não andamos lado a lado? É que o papai só anda ocupado, você entende, não é, filho? Sou um homem muito importante, um homem de negócios. Tenho que dar atenção a muita gente, dependo delas, procuro fazer o que posso. Tempo, papo, distância, abraço. Não tenho tempo, penso, faço, bronca, diálogo. Eu não tenho carinho, tempo, amor, atenção, descaso, riso, choro. Se eu não tenho tempo, papo, distância, abraço. Não tenho tempo, faço, bronca, diálogo. Eu não tenho carinho, tempo, amor, atenção, descaso. Não tenho tempo, choro, o que que eu faço? Filho, você não entende nada de comércio, e pra você isso é coisa sem nexo. Sei que fica chateado, porque poucas vezes que falamos não é diálogo, é monólogo. Só eu falo e 99% é bronca, é para te dar um ralo. Quero silêncio, quero sossego, e percebo que você tem péssima mania de vir correndo pra pular nos braços dos outros. E eu não tenho tempo para abraçá-lo, não tenho tempo pra ficar com criança no colo, nem pra ficar com papo furado. Você não entende nada de computador, comunicação, cibernética, racionalismo, aritmética. Como é que vou parar pra conversar com você? Estou sem tempo pra esse tipo de conversa, não tenho tempo. Mas o pior de tudo é que se você se fosse nesse exato momento, eu ficaria com o peso na consciência, porque até hoje eu não arrumei tempo pra brincar com você. E na outra vida, com certeza, o Senhor não terá tempo pra deixar a gente se ver. Tempo, papo, distância, abraço. Não tenho tempo, faço, bronca, diálogo. Eu não tenho tempo, amor, atenção, descaso, riso, choro. Se eu não tenho tempo, papo, distância, abraço. Não tenho tempo, faço, bronca, diálogo. Eu não tenho carinho, tempo, amor, atenção, descaso. Não tenho tempo, riso,